11:11 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu recebo neste momento, aqui no estúdio da CBN Foz, o Cleomar Farias, ele que é secretário municipal de segurança pública aqui no município de Foz, também diretor da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Ontem nós passamos bem por cima aqui alguns números que recebemos com relação às ocorrências em fevereiro na cidade de Foz do Iguaçu, ocorrências atendidas pela Guarda Municipal. Houve até um leve acréscimo nas ocorrências na comparação com fevereiro do ano passado, mas isso não seria, digamos, que aumentou a quantidade de crimes, mas que aumentou principalmente a participação da Guarda Municipal na intervenção, nas intervenções aqui na cidade? Exatamente, Guilherme. O prefeito Reni Pereira, já em época de campanha eleitoral, um dos compromissos firmados com a população iguaçuense era de trazer uma guarda municipal mais presente, uma guarda municipal mais atuante junto ao seio da sociedade, atuando de maneira preventiva, porque é a maneira mais eficaz e econômica de se fazer segurança pública, prevenindo, né? Então, esses números refletem a constância. Desde 2013, comparado com 2012, nós já tivemos aumento no número de participações da Guarda Municipal, e agora o ano de 2013, o ano de fevereiro, apresenta também esse aumento, quer dizer que está sendo uma constante essa participação da Guarda Municipal junto ao munícipe, levando o Estado até o munícipe, fazendo essa política de prevenção. E foram 844 ocorrências neste período analisado, fevereiro? Exatamente. A diretoria da Guarda Municipal, através da divisão operacional, atendeu 844 chamados. Isso significa que 844 oportunidades, a Guarda Municipal, um órgão municipal, se fez presente fazendo segurança pública. E eu posso elencar aqui que foram policiamento em eventos, palestras, orientações e fiscalizações de trânsito, apoio a outros órgãos da esfera federal, da esfera estadual e também órgãos do município, né? Há algumas ocorrências de assistência a pessoas, por exemplo, condução de uma pessoa da rodoviária para um atendimento em um local, uma pessoa que está caída em via pública e precisa ser deslocada até um hospital. Então a Guarda Municipal faz esse trabalho também, não precisamos sobrecarregar o SAMU. Uma coisa mais tranquila, uma situação mais fácil de ser transportada, que não demande uma estrutura de uma ambulância, a Guarda Municipal, ela faz esse trabalho também. E também não posso deixar de elencar as ocorrências de defesa civil, onde a Guarda Municipal vai lá, através do Departamento de Defesa Civil, e faz a vistoria no imóvel que está com uma situação, uma árvore que está colocando em risco. As ações de dengue, Guilherme, também em Foz do Iguaçu, isso é importante. O prefeito cobra muito de todo o secretariado que faça essas ações para que a gente consiga manter esses números dentro do mínimo aceitável. E a Guarda Municipal, através da Defesa Civil, também fez muitos atendimentos de Defesa Civil nesse mês. Vocês, neste relatório, separaram as ocorrências, inclusive, por vários tipos, conforme a sua natureza. É um trabalho que vocês estão realizando até no sentido de, enfim, organizar melhor o trabalho interno, ver aí quais são as maiores demandas, como é que está sendo planejado tudo isso? Exatamente, seria um geoprocessamento. Porque como é que você vai fazer a política pública de segurança? Você tem que ter indicadores, né? E esses indicadores são o quê? Os registros em determinadas regiões. Então a gente sabe que em determinada região da cidade a gente tem uma atuação, deve fazer uma atuação mais voltada para a prevenção. Em determinada região da cidade nós temos que fazer a prevenção, mas o número de crimes já está acendendo uma luz amarela. Então nós temos que fazer um trabalho mais repressivo. Lembrando que as pessoas em situação de flagrância, uma vez constatado, vai ser apreendido e conduzido. Então, nós sabemos que temos que fazer a prevenção e em algumas locais nós temos que fazer a repressão. Como é que nós fazemos isso? Em apoio, em conjunto com os demais órgãos de segurança, chamando esse pessoal através do gabinete de gestão integrada e apresentando os indicadores da guarda. Olha, coronel, olha, delegado, a guarda municipal vislumbrou que nessa região nós precisamos uma presença mais forte de segurança pública. E aí nós fazemos a política pública num contexto macro. Então, isso é importante. Importantes os indicadores para que a gente possa definir aonde será feito e de que forma será feito. Quais são os casos mais comuns até atendidos ali pela Guarda Municipal? Varia, vamos colocar assim, da parte criminal, né? Nós temos muitas ocorrências de ameaça, nós temos algumas ocorrências também que merecem destaque do furto, né? Então, por exemplo, o furto. Nós temos que trabalhar a política de orientar a população para que ela possa estar um passo à frente do meliante. Então, olha, não vamos deixar chegar em casa, deixar o portão aberto, fecha o portão, para evitar que essas pessoas tenham a facilidade no crime, né? E também temos as orientações, a situação de patrimônio público que nós atendemos, né? E isso faz parte de uma constância. Até um outro dado muito interessante que vocês trazem é quanto à divisão por regiões da cidade, porque a gente observa nessa divisão que algumas regiões que tradicionalmente carregam fama de violentas aqui em Foz do Iguaçu, cito por exemplo o caso da Vila Seca, que durante muitos anos havia até uma má fama associada ao bairro, mas que registra uma quantidade muito menor de ocorrências do que em áreas mais próximas ao centro e até o próprio centro. O que é que isso significa? Acontecem mais ocorrências nesses locais ou a Guarda Municipal está mais presente nesses locais do que em outros mais afastados? Então, Guilherme, aí nós temos que diferenciar a ocorrência de cunho policial da ocorrência de cunho preventivo, né? Então, as ações preventivas, ela acontece 24 horas. Nós temos 11 equipes da Guarda Municipal, mais a equipe de trânsito e a Defesa Civil atuando em todas as regiões da cidade. Mas, por exemplo, assim, a parte de delitos, aonde que vai ocorrer determinadas classes de crimes, por exemplo, crimes contra o patrimônio, né? Geralmente, onde você tem uma maior circulação de pessoas, você, consequentemente, vai ter uma maior concentração do número de ocorrências. Sejam elas preventivas, sejam elas de orientação e sejam elas de natureza criminal. Então, existiu por anos assim, aquela ideia de que ocorre mais violência na periferia. Mas é a sensação, por quê? Porque geralmente os crimes dolosos contra a vida são crimes que são praticados nessas regiões. Isso a gente já tem catalogado. Ocorre, infelizmente ocorre em maior quantidade nas periferias, nos bairros, né? E não na área central. Ocorrem também, mas em menor proporção. Lembrando que nós conseguimos reduzir vários indicadores, isso quem diz não sou eu, são os números da CAP, do Governo do Estado, mas aí se cria essa sensação de que o bairro é perigoso, né? Mas não é. Você vê pelos indicadores de Foz do Iguaçu que houve uma redução em vários indicadores criminais, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, todos esses foram reduzidos. Então isso que você diz reflete talvez essa situação do homicídio, que há tempos atrás ele era muito alto o número de homicídios nos bairros e hoje nós estamos reduzindo. Tivemos redução no índice de homicídios aqui em Foz do Iguaçu, inclusive um balanço até divulgado pela própria Polícia Civil, isso. E ano após ano, né, isso vem sendo registrado, felizmente, aqui na cidade. Um dos fatores que mais chamam a atenção quando a gente toca no assunto segurança pública aqui em Foz do Iguaçu é a existência dessa rede de câmeras, que é monitorada, inclusive, lá na central da Guarda Municipal. Vem sendo um instrumento bastante eficiente para esse trabalho preventivo também de policiamento, de patrulhamento aqui em Foz? Exatamente. Principalmente para a Guarda Municipal, várias situações nós conseguimos flagrar pessoas que iriam cometer, por exemplo, delito de crime, de dano ao patrimônio público, e foi possível nós deslocarmos uma equipe da Guarda Municipal rapidamente para que fosse até o local e fizesse a prevenção e nós não tivéssemos que prender aquela pessoa, levar para a delegacia, mas e o dano ao patrimônio público já ocorreu. Então nós conseguimos prevenir isso. E na parte de segurança pública eu posso afirmar sem medo a vocês e aos ouvintes que constantemente nós somos demandados, tanto pela Justiça, pelo Poder Judiciário, quanto pela Polícia Judiciária, a Polícia Civil, a Polícia Federal, solicitando, o Ministério Público também solicita a Guarda Municipal, olha, nós precisamos saber se no dia tal, no horário tal, temos as imagens, né? Eu vou citar um exemplo. O primeiro crime de roubo que ocorreu ao Banco Sicred, foi possível acompanhar toda a ocorrência. Por grande tempo, foi possível nós monitorarmos e graças às imagens captadas pelo sistema de vídeo monitoramento, a polícia conseguiu dar uma resposta e no mesmo dia ainda prendeu um dos elementos. Por quê? Porque nós soubemos o veículo, quantos eram, tipo de armamento, para onde deslocaram. Isso foi possível por quê? Porque as câmeras filmaram e no momento da ação nós tínhamos, inclusive, dentro da central de vídeo monitoramento, a presença de um policial militar que também estava operando câmeras. Porque hoje, naquele local, nós temos um compartilhamento. Ali é polícia militar, a guarda municipal, os agentes patrimoniais e também a presença da Polícia Rodoviária Federal. Falando de vídeo monitoramento, nós vamos receber um aporte de recursos aí na ordem de 4 milhões, que vai poder nos possibilitar melhorar ainda mais esse sistema, implantando novas câmeras em alguns pontos que não foram cobertos no primeiro momento, e também investindo em software que vai auxiliar a que aquele operador tenha um pouco mais de flexibilidade para operar câmeras, porque o próprio sistema operacional de computador vai dizer para ele se está acontecendo uma coisa errada, que é o que a gente chama de software analítico de não conformidades. Isso aí já vai ser contemplado e aí vamos ter ainda mais potencializar essa ferramenta que hoje é muito importante para a segurança do município. Ainda existe resistência por parte das pessoas à questão das câmeras? Porque a gente acompanha que, não só aqui em Foz do Iguaçu, mas em várias cidades, quando se iniciou esse processo de se instalar câmeras em vias públicas, havia um certo questionamento com relação à privacidade e outros pontos. Mas o que é que se observa hoje? Há uma aceitação maior a esse tipo de tecnologia, até pelos resultados já apresentados? Guilherme, falando desse aspecto da privacidade, temos que ter a profissionalismo na utilização, lembrando que essas imagens não são da guarda, elas ficam armazenadas. E, por exemplo, se ocorrer um crime, aquela imagem ela é captada, guardada e é encaminhada para o Poder Judiciário, para o delegado de polícia. E ele que vai decidir se aquele é importante ou não a divulgação. Não cabe à guarda municipal. E lembrando que existem direitos que, por exemplo, você mora em uma rua. Vou explicar. Você mora numa rua. E aí vai ser asfaltada aquela rua. Então você tem que interditar aquela rua por 2 dias. Para quê? Para se fazer o asfalto. Eu estou cerceando o teu direito individual de chegar na tua casa durante 2 dias para garantir o direito de todos passar por uma rua, uma rua em condições. E isso que ocorre. Para nós darmos segurança, esse direito talvez individual da privacidade, que ele é preservado, ele é mitigado para que a gente possa garantir a segurança da coletividade. Essas imagens, nós temos responsabilização sobre elas, nós temos que ter todo um cuidado e isso vem ocorrendo. O que ocorre o sistema de vídeo monitoramento hoje no Brasil, ele está ocorrendo como uma grande explosão. O governo federal está investindo nisso e ele quer que isso. Por quê? Porque essas imagens auxiliam, Guilherme, na elucidação de crimes e auxiliam na forma preventiva. Então, é uma realidade hoje e é um sistema que vem ajudar muito a segurança pública. Não só da Guarda Municipal, mas falando em segurança pública do município. Número de contato da Guarda Municipal, porque muitas vezes as pessoas ficam na dúvida, porque houve até ao longo dos anos houve mudança, né, no número da Guarda Municipal. Para acionar diretamente a Guarda Municipal atualmente, qual que é o telefone mais acessível? O número nacional de Guarda Municipal, assim como o número da Polícia Militar, o número da Polícia Militar é nacional. Você discou 190, em qualquer local do Brasil você vai cair numa central de Polícia Militar. Se você discar 153 nos municípios em que existem a guarda municipal, você vai ser atendido por um guarda municipal. Então o número é 153. E na central da guarda municipal nós temos o número da defesa civil também, que é nacional, que é o telefone 199. Então, independente se você discar 153 ou você discar 199, você vai cair na central da Guarda Municipal e você vai poder ir lá e pedir, solicitar a Guarda Municipal que auxilie, que oriente ou que passe uma informação para o munícipe que procurar o serviço. Recomendação que as pessoas salvem, inclusive, na agenda do celular esse número? É um número importante porque nós temos aí a presença de 11 viaturas, mais viatura do trânsito, mais viatura do grupo tático, mais a viatura do canil, mais a defesa civil. Então, possivelmente, numa necessidade, em caso ela procure algum serviço público e também procure a Guarda Municipal, nós poderemos dar essa resposta, se possível, daremos a resposta. Cleomar Farias, secretário municipal de Segurança Pública aqui em Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Eu que agradeço, a Guarda Municipal e a Secretaria de Segurança estão à disposição do munícipe e o compromisso firmado pelo nosso prefeito, nós vamos continuar trabalhando para que ele seja cumprido e prova disso é os números que estão sendo apresentados hoje.